guerras tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão virar pó. Elas cairão, cantamos bom. Deixamos o amor.